Sete são os reinos de Westeros, mas apenas um trono para se ocupar. Intrigas, política, vingança e surpresas, de Dorne à Muralha vamos narrar. Muito bem-vindos ao LivroCast 28. Meu nome é Marcelo Zaniolo e este livro não é indicado para quem tem problema de memória. Aqui é Ramon Andrade e honra mata mais que DST em Westeros. Aqui é a Mariana Bonfim, sacerdotisa do Deus Afogado. Sim, eu sou uma mulher de ferro. Eu sou o Diego Locou e nesse livro ninguém quebra o gelo. Hoje falaremos de um dos maiores fenômenos literários da atualidade e de um dos livros de fantasia ou séries de fantasia mais vendidos em todos os tempos. Hoje falaremos de George R. R. Martin. Mas como você tá no Brasil, você pode chamar de R. R. Martin mesmo. E de Game of Thrones, ou em português também, Guerra dos Tronos, que é o primeiro livro da série intitulada Crônicas de Gelo e Fogo. E hoje estamos aqui com Ramon. Ramon, uma perguntinha bem simples pra ti, cara. Tá feliz por finalmente falarmos desse livro? Caraca, meu, um ano esperando e pedindo pra gravar esse cast? Um ano? E a galera que teve que esperar 4 anos, gente, vestindo os corvos e dança com dragões, hein? É, mas um ano pra gravar um cast é coisa, cara. Mas deixa eu te contar, Mariana, eu conheci o Ramon por causa do LivroCast e desde aquele dia eu conheci ele, até hoje ele me cobrava um cast sobre Guerra dos Tronos. Então acho que tem alguém muito feliz na Argentina agora. Aham, é verdade. E pela primeira vez aqui no LivroCast, Mariana Bonfim. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente, se é que tem alguém que não te conhece, né? Não. Não é bem assim. É até engraçado porque esse fim de semana eu fui lá pra Vitória, no Espírito Santo, pra organizar o Westeros Teco lá em Vitória, que é o encontro, né, que a gente faz do Game of Thrones, dos fãs de Game of Thrones pelo Brasil, em parceria com a galera do Game of Thrones BR, do fã clube. E a galera lá assim: você que é a Mariana Bonfim? Você que gravou aquele cast do Game of Thrones? Então eu acho que eu virei consultor oficial de Game of Thrones na podosfera brasileira. Exatamente. Obrigado por participar aqui com a gente desde já, né? E por atender nosso pedido. Eu faço tudo pelas crianças de verão. Se você leu, vai entender, porque eu sou uma criança de verão. Tá, admitido. Então hoje falaremos quem é George R. R. Martin, de tudo que ele fez até se consagrar com as Crônicas de Gelo e Fogo, dos livros lançados e dos que ainda virão, personagens, trama e muito mais. Logo depois da leitura de e-mails e dos comentários. Então, Diego, chegamos para a leitura de e-mails, de comentários, enfim, do feedback do nosso ouvinte. E eu posso começar com a leitura por aqui ou tu quer começar hoje? Olha, Marcelo, acho que você pode começar. Pode dar as honras da casa, hein? Ou as honras do cast, né? Então tá bom, sempre comigo, né? Mas só pra avisar, a tua escolha vai importar muito no final, viu? Tu vai ficar com a leitura do maior e-mail. Ah, então isso foi uma pegadinha, né? Se deu mal, cara, não quero nem saber. Mas vamos lá, então. O primeiro comentário deixado pra gente foi do Gabriel Rodrigues, de 22 anos, estudante de economia, que mora em Ribeirão Preto, São Paulo. Ele escreveu o seguinte pra gente: muito bom cast. Não sabia que Clube da Luta era inspirado num livro e nunca tinha ouvido falar do autor. O filme é fenomenal, um dos melhores que já vi, que nos faz rever valores do que nos molda como pessoas, sobre consumismo e nossa relação com sofrimento e a dor. Vou ler o livro com toda certeza. Obrigado pela dica e pelo ótimo podcast. Então, Gabriel, como a gente falou no cast, obviamente existe um livro, né? Tanto que a gente falou aqui no LivroCast. E assim, voltando a dar a minha opinião sobre esse livro, ele é ainda melhor que o filme, cara. Então, espere uma leitura fantástica, espere novamente uma história fenomenal, como tu coloca no teu comentário, e tenha certeza, como a gente também mencionou no cast passado, que saber o final da história não vai piorar ou não vai estragar nada, vai inclusive melhorar a tua percepção do livro. Então, uma boa leitura, e se possível, volta aqui depois pra dizer o que tu achou pra gente. Até porque tem histórias que não tem final que a gente vê e revê e não acha ruim, né? Tipo, Caverna do Dragão, por exemplo. A gente revê todos os dias, quer dizer, eu não mais porque não tenho mais tempo no período da manhã pra assistir Caverna do Dragão. Não tenho mais idade, né, Diego? Mas baixaria de boa todos os episódios, assistiria tudo de novo várias vezes, mesmo sem final. Mas é isso aí. Bom, Marcelo, quero ver se tu adivinha então de quem é o próximo comentário. É nosso ouvinte assíduo. Amanto Moura. Exatamente, 20 anos, Recife, Pernambuco, blogueiro no TED Social. E o link do TED Social vai estar aqui embaixo na postagem depois. Bom, o Amanto deu uma de Jack Estripador hoje e comentou o seguinte: vamos por parte. Ai, sempre, meu piada de... Tá na hora de surgir o serial killer, né? É. Então tá. Começando pela trilha sonora, como sempre, adorei. Red is the New Black, deixando o cast mais lindo. Clube da Luta tá na minha wishlist há muito tempo. Tenho adiado assistir o filme já por conta do spoiler, e prefiro ler para depois assistir. Não sabia que Jared participava do filme. Aí ele bota entre aspas aqui. Não é só um cara loirinho e bonitinho, é o Jared Leto. E diz, Diego, please, hahaha. Essa parte do cast foi realmente hilária, cara. Pra quem não entendeu, ouço o cast lá que rolou um ataque de bichice no Diego e no Ramon, que foi... descabida. Bom, e ele termina o comentário dizendo, ah, tô sentindo falta das piadas do Senhor Louco. Abraços. Bom, eu não tava nos meus melhores dias, e a leitura um pouco dark, digamos assim, também me empolgou na hora, mas não sei o que aconteceu comigo. Realmente, eu acho que faltou um pouco de piadas minhas. Mas não querendo cortar o manto, mas já cortando, né? Acho que o principal realmente é passar informação, é passar um certo conteúdo. Então, tem livros que a gente pode fazer mais piada, tem livros que vão rolar menos piadas, né? E também tem dias que o Locom não tá inspirado, o que é pior do que dias que ele não tá inspirado. Eu acho que vocês, ouvintes, podiam mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br com sugestões de piadas de livros, né? Aí, quando eu não tiver piada, eu posso usar suas piadas e citar a fonte, assim. Foi o Amanto Moura que mandou essa. Tá certo. E Amanto, então, cara, veja o filme e leia o livro também, que tenho certeza que tu vai gostar, cara. E de nada pelo Funeral for a Friend no último cast, viu? Um outro comentário deixado aqui foi pela Nayara Valadares, de 21 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tô gostando de ver, Diego, o pessoal colocando idade, colocando cidade. Tá faltando indicação de livros, mas tudo bem. Isso passa, que não é... Esse é o campo opcional, né? É. Ninguém vai brigar por isso, né? Mas vamos lá, então. Bom, Marcelo, mas será que o pessoal tá deixando todos os dados mesmo ou a gente só tá lendo os que estão colocando? Nunca saberão. Não, a gente não tá deixando de ler nada, não. A gente tá lendo tudo, eu acho. Se alguém não for lido aí, reclama com a gente que o comentário ficou perdido em algum buraco negro no caminho, mas a gente tá lendo de todo mundo. Lá embaixo no rodapé do site tem um link pro saque. Aí você clica lá e... e eu digo que atende. Mas vamos lá, então. A Nayara escreveu o seguinte comentário: nossa, cara, melhor cast de todos os tempos. Eu amei, em letra maiúscula. Prometi no Twitter deixar um comentário enorme, mas não tenho nem o que falar. Ou melhor, digitar, haha. Ficou muito bom mesmo, mandaram muito bem. Continuem assim. Então, Nayara, que bom que tu gostou. Se quiser sugerir um livro, né, já que não sugeriu nenhum, fica à vontade, que sempre que possível a gente vai tentar satisfazer as vontades de vocês, né? Que bom que a gente acertou em cheio nesse livro e esperamos acertar mais vezes. Bom, Marcelo, então vamos pro próximo comentário, que é muito grande. Boa sorte, cara. Tu que escolheu que começasse a ler. Você fez uma pergunta bem tendenciosa no começo dos comentários, né? Eu sabia que tu ia ser educado, cara, mas enfim, tu se deu mal. E manda ver no comentário do Lucien ou bibliotecário. 31 anos, Caruaru, Pernambuco, host do Cabuloso Cast. Bom, Marcelo, o Lucien hoje deitou no divã aqui e sentou a mão no teclado, né, cara? Mas tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é a gente comenta, ainda mais o Lucien, que tá sempre por aqui e que é um amigo nosso, né? É, pra falar que ele tá sempre presente por aqui, eu tô esperando mais algum convite pra gravar o cast dele lá com ele. Foi divertido. E por falar, está sempre aqui embaixo na postagem, novamente vai estar o link do Cabuloso Cast, que é um ótimo programa aí de literatura, um ótimo podcast de literatura. Mas manda ver, Diego. Bom, e ele disse o seguinte, Marcelo, também sobre o podcast Clube da Luta. Papo inteligente, opiniões conscientes e uma dose de fracasso humano inacreditável. Só assisti ao filme e minha vontade de ler o livro só cresceu graças a este episódio. Sobre as interpretações do livro, já imaginou quanto vazio precisa ser um ser humano para precisar sentir dor para poder sentir alguma coisa? Hoje existem diversos casos assim. Pessoas que se afogam no consumismo, na bebida, nas farras, sempre procurando ultrapassar os limites para tentar tirar alguma satisfação daquilo. Um psicanalista disse certa vez, fico pensando que psicanalista é esse, né? Mas tudo bem, faltou a fonte. Por Freud, vai lá. Tudo Freud explica, né? Disse certa vez que estamos vivendo um imperativo do gozo. Ou seja, precisamos sempre estar felizes para sempre estar satisfeitos. Sempre estar por dentro das novidades. Não se admite que alguém diga que está triste. Numa sociedade como a nossa, a tristeza é sempre associada com depressão. E por isso, deve ser tratada com remédio como o soma do admirável no mundo novo. Às vezes fico pensativo e minha esposa logo indaga. O que foi? O que te preocupa? Acho estranho, pois sempre fui uma pessoa introspectiva e pensar, refletir faz parte de mim. Nem sempre quando me pego olhando para o vazio significa que estou preocupado, mas apenas pensando. Por isso, livros como O Clube da Luta chocam tantas pessoas a ponto de muitas usarem a desculpa da violência do filme para não enxergar a real mensagem. É uma forma de sublimar a verdade. Respira, toma 5 litros de água e volta. Todos precisam chorar, sofrer e ter frustrações. O mundo está aí como um desafio, não como um presente. Precisamos usar nossas próprias forças para vencer, para nos superar. Quando vemos uma história de sucesso, ninguém quer saber o quanto a pessoa precisou errar para chegar lá. Mas todos querem saber o jeitinho para alcançar o sucesso. Obrigado por mais esse livrocast. Aí ele pede desculpas aqui pela sessão de psicanálise acima e que o cast tocou ele nesse ponto. Olha, Lucien, desculpa, cara. Só espero que ninguém tenha parado de ouvir a gente aqui no livrocast. Não, pode deixar. Eu vou fazer uns comentários quilométricos no seu podcast também. vai ter volta. Mas então, Loco, lembrando nosso ouvinte que a gente tem a loja de canecas Locotopia, que fica no loja.locotopia.com.br. Dá um clique lá, então passa por lá. Também, se não souber digitar ou não quiser, vai no site Locotopia, que tem na barra do menu um link direto pra loja. Dá um pulinho lá, são canecas bem legais, modelos bonitos, a R$25 cada. Ô Marcelo, fora os modelos que a gente já comentou em outros casts, tá pra entrar mais 4 modelos aí, cara. Em breve vai ter novidades. Sério? Quais? Surpresa. Ah, então não deixa de clicar lá e conferir, ficar dando F5 até aparecer todos, né? Inclusive um, acho que vai rolar uma promoção aqui no Livrocast depois. Ah, então beleza. Então aguardem, fiquem ligados, que são produtos de qualidade. E que ajudam a gente a manter o projeto, né? Exatamente. Diego, antes de partir pra parte final dos comentários, cara, posso dar 2 avisos? Sim. O primeiro aviso, Diego, foi o Vilto Reis que pediu pra gente dar aqui no cast, no Livrocast. O Vilto Reis, pra quem não conhece, é do Homo Literatus, né? Um site de literatura bem bacana. Eles também têm um podcast de literatura chamado Literatus Cast. Links estão aqui embaixo. E o Vilto pediu, Diego, pra gente avisar o nosso ouvinte, principalmente pra quem mora aqui em Santa Catarina, né? O mais precisamente Blumenau, ou quem se disponha a vir pra Blumenau, que vai ter uma oficina de criação literária com Michael Tenfen. Ah, que bacana, pertinho aqui, Dadinho. Exatamente, não só pra gente que mora em Florianópolis, mas pra quem é de Blumenau e região, ou quem quer vir pra cá também. Tem um link aqui embaixo com mais detalhes, tá? Mas é uma oficina que vai acontecer a partir do dia 18 de maio, tá? E que as inscrições vão até o dia 6 de maio. Inscrições porque são só 10 vagas. Tem um protocolo certinho pra seguir aqui. Então, interessados, cliquem aqui embaixo e dê uma olhadinha certinho, porque é gratuito, é de graça. E, cara, esse Michael Tenfen é muito bom, é um cara muito gabaritado aí. Dá um clique aqui embaixo, então, que é uma divulgação do Homo Literatus, que a gente tá fazendo também, porque é sempre bom aí motivar e ajudar esse mercado da literatura nacional, né? É, então tem que se puxar aí, tem que mandar um currículo e 5 páginas de texto de ficção pra ir selecionar quem é que vai participar da oficina, né? Parece que é bem bacana. É, algo bem legal até pelo tamanho da turma, né? Mas clica aqui embaixo, então, que tem mais informações. De repente, manda um e-mail lá pro Vilto, né? Também tem um e-mail aqui, oficina@homoliteratus.com. Então, é só clicar se estiver interessado, que com certeza você vai saber se localizar por aí. E, Diego, outro comentário que a gente tem que fazer aqui, cara, é que o Locotopia tá com outro cast agora? Explica isso aí, por favor. Exatamente. Esse outro podcast é o Locotopia Cast. Atualmente é um projeto que é o Ramon que tá tocando. Ramon Andrade, que participa do cast de hoje também. Exatamente. E vão ser 10 episódios sobre Guerra dos Tronos, temporada 3. Não coincidentemente, são uma quantidade de episódios que vão ter na terceira temporada, né? Muito legal. Ao contrário do Livrocast, que é spoiler free, esse é spoiler liberado. Então eles estão assistindo e estão comentando detalhe por detalhe do que tá acontecendo. É, pra quem não sabe ainda, o Ramon viciado em Game of Thrones, não ator, tá no cast de hoje gravando aqui com a gente. E clica lá, que é um cast diferenciado, tá? O Livrocast continua sendo a cada 15 dias, numa sexta-feira. E esse cast vai ser publicado quando, Diego? Toda sexta-feira. É, salvo atrasos, né, que acontece de vez em quando. Mas então, não reparem, o Locotopia tá com 2 casts agora, o Livrocast e o Locotopia Cast. Ou melhor, reparem, né? É, melhor, né? E também, quem assina a gente no iTunes, não reparem, né? A gente tem 2 nomes no iTunes. Tem o Livrocast, que só vai receber o feed do Livrocast ou os Livrocasts, né, cada episódio que a gente lança aqui. E no Locotopia vai receber tanto o Livrocast quanto o Locotopia Cast. Então não reparem a mudança que ocorreu aí. É tudo planejado, é tudo de propósito, tá bom? E então, pra entrar em contato com a gente, basta seguir no Twitter, @Locotopia ou Livrocast. Curtir a gente no Facebook, @Locotopia ou @Livrocast. E se você quiser ser lido aqui no Livrocast, basta comentar na postagem deste podcast ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando que Locotopia se escreve com a letra K. Perfeito. Então mandem comentários, mandem opinião, feedback, críticas, sugestões. Fiquem à vontade. E vamos agora então, Diego, para o Livrocast 28, Guerra dos Tronos. Bum, bum, bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Pra quem não entendeu isso, link aqui embaixo. Literatura. começando do começo, Diego, George Raymond Richard Martin. Ufa, achei que tu ia vir do Gênesis, tá bom. Não, não. Mais conhecido como George R.R. Martin, né? Nasceu em 20 de setembro de 1948, em New Jersey, Estados Unidos. Segundo mesmo fala em algumas entrevistas e matérias às quais ele participa, né? Ele começou a escrever, Diego, ou se motivou a escrever, né? Graças ao interesse que ele tinha por quadrinhos e a atenção que um desses quadrinhos deu a uma das cartas que ele escreveu. Pra gente entender bem o que eu tô falando aqui, Diego, quando ele é bem pequeno, ele gostava muito de Quarteto Fantástico, né? Da HQ, do gibi, enfim, não sei que nome tu quer dar pra isso. E ele enviou uma carta com comentários sobre a história, enfim, com alguma coisa referente à história, né? E foi publicado. Isso não é bem um mérito, né, Marcelo? Tem várias crianças que mandam cartas pra revistinha da Turma da Mônica e eles são publicadas. Com desenhinhos, né? Não é porque publicam um desenho da criançada na Turma da Mônica que vai ser um Picasso, né, cara? É, mas não é bem pelo fato do que ele escreveu, enfim, do material que ele publicou, né? Mas motivou ele, isso, né? Isso, é mais por ter publicado alguma coisa, sabe? Por ter visto o nome dele impresso ali. Uhum. De repente, por ter visto alguma coisa com o nome dele impressa no gibi, enfim, que foi comercializado, ele pensou que ele também queria escrever e publicar coisas dele, né? Mas o fato, então, é que desde esse tempo ele pensa em ser escritor, né? E na infância ainda, nesse período, ele já começou a escrever algumas histórias, uma coisinha ou outra, e vender pras crianças da vizinhança dele, no colégio, os vizinhos e tudo mais. Bom, Marcelo, eu acho que quando o comentário dele foi publicado no quadrinho, ele deve ter se achado um super escritor. É, pois é. Hoje em dia, graças a tudo que ele fez em vida, né? Todo o caminho que ele galgou até chegar às Crônicas de Gelo e Fogo, ele pode dizer que ele é um grande escritor, mas naquela época, provavelmente não, né? É, naquela época, na cabeça dele já era, né? O texto dele foi publicado numa revista em quadrinho dos heróis, que ele era fã, cara. Então, isso mexe com a criança. Mas agora tu pensa, Diego, quanto não custa, cara, pra colecionador e tal, uma história dessa, velho? Já pensou? Os vizinhos pagaram centavos e hoje em dia vendem por milhares de dólares, né? Bom, acho que isso não deve nem existir, né? Mas se alguém for esperto e guardou, né? Tá rico hoje. Mas continuando aqui, então, Diego, o Martin, né? Ele começou a escrever, então, nessa infância já, mas ele de fato começou a escrever histórias de verdade, que podem ser consideradas histórias com uma estrutura aceitável ali pela década de 70, né? Quando ele começou a escrever contos de ficção científica. Ainda jovem, né? Ainda jovem, exatamente. 22 anos. Mas apesar de ter escrito coisa melhor, já nessa época foi muito difícil pra ele conseguir vender, ser aprovado e tudo mais, né? Mas ele nunca, acho que é um mérito de vários escritores, né? Que a gente já falou aqui no Livrocast, ele nunca se desencorajou. Bom, Marcelo, e uma das suas histórias foi rejeitada, ó, presta bem atenção, 42 vezes por revista. Isso que é força de vontade, hein, cara? Meu Deus do céu. Não é nem isso. 42 remete ao quê? 42. Vai dizer que tu não leu o Guia do Mochileiro? Não ainda, cara. É, então vai se preparando. Mas isso já é papo pra um outro cast. Isso já é papo pra outro cast, exatamente. Mas daí, Diego, apesar de ele gostar de escrever, apesar de tudo que ele tava criando nessa época, né? Ele deixou um pouco de lado a escrita pra focar na televisão. Na década de 80, ele começou a escrever pra televisão, a trabalhar como produtor, como, enfim, de séries, né? Ele até participou, foi co-produtor, foi, enfim. Ele trabalhou naquela série bem antiga da Bela e a Fera, não sei se tu lembra, da televisão. Olha, acho que não é da minha época. Não, é bem antigo mesmo. Eu lembro, assim, por alto também. Mas ele participou da televisão e mais à frente, em 91, ele voltou a escrever. Ele começou a escrever o que viria a ser As Crônicas de Gelo e Fogo, que é uma série de 7 volumes, do qual o primeiro volume nós falaremos hoje, que é o Guerra dos Tronos. Bom, Marcelo, e falando das Crônicas de Gelo e Fogo, esse primeiro volume foi publicado só 5 anos depois, em 96, e em novembro de 2005, o livro número 4 dessa série, O Festim dos Corvos, se tornou o livro mais vendido da lista do New York Times, e alcançou também a mesma posição na lista do The Wall Street Journal. Então, Diego, só pra completar aqui a história desse livro, desse autor, né, em 2007, 2 anos depois desse boom de vendas que tu comentou, Diego. Novidade. Pois é, sempre assim, né? A HBO comprou os direitos da adaptação do livro, né, pra televisão. E ela criou a série chamada de Game of Thrones, ou Guerra dos Tronos em português. E essa série televisiva estreou no dia 17 de abril de 2011. E 2 dias depois disso, muito perto da estreia, já foi anunciado que haveria uma segunda temporada, né? É, visto o tamanho e o número de espectadores e críticas positivas, né? Tanto que o primeiro episódio teve um número mais ou menos de 4 milhões de espectadores. Bastante coisa, né? E não à toa também, a série hoje está na terceira temporada, né, Diego? Tanto está na terceira temporada que a gente está fazendo um cast especial pra ela, né? Lembrando, no Cotopia Cast, em Guerra dos Tronos, então, link aqui embaixo pra você ouvir também. Então, o Martin, ele é bacharel e mestre em jornalismo, né? E ele foi declarado também como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2011. Em qual mundo, Marcelo? No mundo do planeta Terra ou no mundo de Westeros? Planeta Terra mesmo, acho, Diego. Ah, bom, porque no mundo de Westeros ele influencia o quanto ele quiser, né? Não, ele é livre lá, ele é Deus lá, de fato Deus, né? Segundo o levantamento de dados da revista Time. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Então, feita, Diego, a biografia resumida, digamos assim, do George R.R. Martin, né? Alguns fatos importantes aí que tem relação com a obra dele, com a Guerra dos Tronos e com a série das Crônicas de Gelo e Fogo de modo geral, né? Eu achei numa pesquisinha que eu fiz rapidinha sobre o autor que ele foi diretor de um torneio de xadrez. Então, não sei se ele é jogador, não sei se ele entende, não sei se ele... Enfim, não sei qual é a relação dele com o torneio, além de diretor, né? Também não sei se é verdade a informação, mas eu vi xadrez e eu, cara, é por isso que ele tem essa cabeça tão boa pra criar intrigas, né? Bom, essa parte das intrigas, Marcelo, eu vou deixar pra próxima parte do cast, quando a gente tiver com o Ramon e com a Mariana. Ah, então tá, mas tu entendeu o que eu quero dizer, né? Sim, sim. O cara é muito bom em criar enredos e construir histórias e tudo mais, mas enfim, talvez tenha a ver com xadrez. Outra coisa que eu achei muito legal de mencionar também, Diego, é que ele coleciona até hoje, o cara tá bem velhinho já, né? Miniaturas com temas medievais. Então eu fiquei imaginando se de repente ele não tem miniaturas dos personagens dele, ou de repente um tabuleiro gigante na sala, assim, sabe? Pra saber o que tá acontecendo no mundo de Westeros. Bom, eu ouvi dizer que ele tem um assistente com todas as árvores genealógicas e tudo mais pra saber onde cada personagem tá, porque ele vai escrevendo e precisa de ajuda. Mas eu não sei se a fonte é certa. É, mas é o mínimo que se espera, né? O cara escreveu já mais de 3 mil páginas, né? Mas... de uma mesma história com 500 mil personagens. Pois é, fora os personagens que ele ainda não inclui na história. Mas mais à frente a gente fala sobre isso um pouco melhor. Mas um fato que eu achei interessante, Diego, é que ele lê muito e coleciona demais livros de ficção científica, terror e fantasia. Então acho que tem muita influência, principalmente na questão desse mundo que ele cria, na questão do clima, na questão, enfim, na parte fantástica mesmo das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Bom, você falou agora que é ficção científica, terror e fantasia. Fiquei imaginando um cientista macabro pela festa de Halloween. O bicho é meio louco mesmo, né? Mas essa influência aqui eu achei muito legal, cara, porque a gente não pode negar que apesar de fantasia, tem muito de suspense e muito de ficção científica também nos livros dele, né? Mas enfim, já fala mais sobre isso. E pra fechar de vez, uma influência muito direta da Guerra dos Tronos e de toda essa série, né? É a obra Guerra das Rosas e Shakespeare. O próprio autor admite isso, né? Eu não conheço esse livro, mas pelo que eu pesquisei, ele fala também sobre tramas políticas de reinos e reinados. Então, quer se queira ou não, tem uma influência bem, bem interessante aqui. Só resta saber se ele mata crianças de 10 anos, né? When you play the Game of Thrones, you win or you die. Dito isso, então, Diego, mais alguma coisa a acrescentar sobre George R.R. Martin ou as Crônicas de Gelo e Fogo? Sim, acho que o Ramon e a Mariana podem entrar agora e acrescentar bastante coisa. Sejam bem-vindos de volta, então, Ramon e Mariana. Qualquer coisa, eu quero deixar claro que esse cast está acontecendo por causa do Ramon. Eu jamais leria esse livro, por uma série de motivos, tá? Então ninguém me xinga, por favor. Mariana, por favor, seja receptiva ao que eu vou falar agora. Não, claro, o empalamento por luminífera tá de pé, hein? Caraca, que assustador isso. Mas enfim, cara, o que eu acho, tipo, a série é muito longa, tá? Eu acho a série muito longa, tem aquele medo que todo mundo tem, que é até um pouco batido, tu vai achar que é muito normal falar sobre isso, de ele não ter acabado a série ainda. Ah, sim, porque ele é gordo, ele vai morrer, tá. A gente já tá órfão do Stieg Larsson, né, que deixou só 3 livros pra gente, o quarto não foi publicado e seriam 10. Então, é trauma mesmo. Mas tem um papo que ele tem um assistente, né, uma coisa assim, tá errado? O assistente sabe o fim do livro, os produtores da HBO sabem o fim do livro. Então só não vai ter final. Se morrer todo mundo num acidente de avião aí, tudo junto. Não, só não vai saber o final se de repente algum parente entrar com um processo, ou se o Martin deixou algum documento escondido, só se der merda judicial, assim. Ah, então tá. Meu, HBO investe muita grana nessa série. Então vocês acham que eles iam fazer um negócio que não fosse ter um fim um dia? Não, sim, é porque assim, quando o livro surgiu, a primeira coisa que eu vi é que ele podia morrer o cara estante, né? Que o cara é velho já e blá, blá, blá. É, ele vai durar mais que nem é mar, vocês vão ver. Não, pode ser. Mas além disso, além do fato de não ter acabado ainda... Ele tá bem alimentado. Faltam 2, Marcelo. Pô, calma, faltam só 2. Não, cara, mas é que, pô, é uma série muito longa, cara. São, tipo, 7 livros. São 5 lançados, é isso, né? Sim. Querido, quantos anos a galera teve que esperar pelo Torre Negra do Stephen King? E quantos acidentes de carro, atropelamentos quase fatais ele não sofreu? Tá, um bom argumento, ok. Mas além disso tudo, entra no mérito de ser livros grandes e ler 7 livros, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Sequência muito grande, assim. E, cara, eu tenho uma memória muito fraca. Eu não consigo guardar nome de personagem, não consigo... Cara, isso aí é viadagem. Próxima pergunta. Tá, mas enfim, o cast tá acontecendo por causa do Ramon. Parabéns, Ramon, você conseguiu fazer uma pauta pro LivroCast, tá? E vamos embora. São quantos livros, pra deixar bem claro? Quais são os nomes? A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos, A Dança dos Dragões. Esses lançados, né? E aí tem o Ventos de Inverno e os Suspiros de Primavera, que são os possíveis títulos dos dois últimos livros. É, eu já ouvi falar que eles talvez colocariam também um Sonho de Primavera, né? Sonhos de Primavera, alguma coisa assim. Tá, mas são 7 livros, né? Não vai ter oitavo, nada. Não, ele tem que acabar. É que, na verdade, sete. O título original do último livro era alguma coisa meio O Retorno dos Lobos, alguma coisa dos Lobos, alguma coisa dos Starks. Mas o próprio nome seria muito spoiler, né? Já pra quem ia ler, cara. Porque, caralho. Não, porque, tipo, meu, todo mundo é pagar pau de Stark, porque eles são o destaque do primeiro livro. E aí todo mundo fica, ah, Stark, Stark, eu sou lobo, ah, eu sou Stark, House Stark. Hipsters. Os hipsters de Westeros são os Stark. E que time você é, Mariana Bonfim? Eu sou Greyjoy. Greyjoy? Eu sou a Mulher de Ferro, We Do Not Sow. What is dead may never die, but come back stronger and harder. Que está morto, que não pode morrer, mas volta a erguer-se mais firme e mais forte. É, sabe que a Dama de Ferro morreu essa semana, né? E tu, Ramon, o que tu é, cara? Ah, eu sou Baratheon, cara. Nossa, é a fúria e é isso aí. Baratheon, viadinho! É o Rayleigh Baratheon, don't be a drag. Aqui é Robert Baratheon, terror do tridente, mano. Que nada, meu. Baratheon é tudo viado. É tudo Rayleigh, don't be a drag, just be a queen. Caraca, meu Deus, tá uma citação de fontes alternativas aqui que tá absurdo. Tá, mas enfim. Quem você, Marcelo? Quem você é? Ah, adivinha quem eu sou? Stark. É lobinho. Cara, não, os personagens que eu mais gosto são o Robb e a Arya, velho. Não tem outro personagem, é sério. Isso daí eu posso concordar com ti, cara. O meu personagem preferido, até o quinto livro, cara, até assim metade do quinto livro, aí pro finalzinho, era o Jon Snow. Eu curto demais, cara, meu. Eu acho muito foda. E qual é a sua casa? Olha pra minha cara, né? Olha pra minha barba. Eu tinha cabelo comprido também, então é Dothrak, né? Mas espera, você cavalga ou você é cavalgado? Meu Deus. Tá, gente, segura as pontas. Antes de falar de personagens, Mariana, posso pedir pra te dar sinopse do primeiro livro? Agora o bicho vai pegar! Eu vou te explicar, ó. Que nem um mano pra outro. Você tem um bagulho lá, que é o poder. E esse poder é o Trono de Ferro. É tipo o Rei da Boca, entendeu? Só que aí tem um monte de mano da favela em volta dos morros. Aí tem os morros dos Baratheon, os dos Lannister, que é aqueles cheios de ouro, assim, sabe? Esse é os Lannister, tá ligado? É o cheio dos ouro. Aí você tem o morro dos Stark, que é aqueles que estão sempre com moletom, assim, um casaquinho de frio, tá ligado? Aí você tem os Targaryen, que é aquele lá, que é os mano lá das pirotecnia, que solta os fogueteiros. E, mano, todo mundo quer o rei da boca. Todo mundo quer ter o Trono de Ferro, mano. E é um passando a perna do outro. E os Gambé, que é a Patrulha da Noite, lá se fudendo na muralha pra segurar lá os zumbis que estão vindo, entendeu? É isso aí, mano. Caraca. Tá, e legal, tipo, que tem gente nesse livro que não quer o trono, não quer ser poderoso, nada, mas por algum motivo se envolve na briga pelo trono. É, por exemplo, assim, ó, eu não quero o trono, mas eu quero alguém que esteja a favor de mim, né? A favor da minha pessoa e tal, trabalhando no trono. É, não quero estar lá, mas não quero me fuder também, né? É. Ficou sério o cast, de repente. Ficou sério, é que eu fiquei pensando na tua... Cara, muito boa analogia, sério, parabéns. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Ramon, eu posso pedir pra ti puxar as famílias, cara? Tu que fez um levantamento aí pra gente? E as famílias principais que nós temos no primeiro livro, assim, no Game of Thrones, são os Baratheon e os Lannister, Stark, Arryn, Targaryen e os Tully também, que aparece um pouquinho por causa da Catelyn, né? Da Lisa Arryn. Cara, vou falar uma coisa. Tu falando das famílias agora me lembrou do cast do Hobbit falando o nome dos anões, cara. Quantos anões tem em Westeros? O Duende. Só tem ele? Na verdade, ao decorrer dos livros, tem mais dois anões que aparecem. Na história, como um todo, aparecem só três anões. O Tyrion e mais dois anões. Ah, sim. Sim, mas tu escuta falar também daqueles grupos dançantes e tal, como é que é? Aqueles caras lá que ficam dançando, fazendo... Os saltimbancos, assim. Os saltimbancos, alguma coisa assim. É uma trupe de circo de anões, assim, que existem várias do gênero, que viajam por aí fazendo showzinho. E um desses até acaba entrando na história, mas... Mas então a gente tem o trono, que é o que todo mundo cobiça, o que todo mundo quer. E a gente tem todas as famílias que o Ramon comentou agora lutando por esse poder. Tá. Você quer deixar o cast sério? Então responde pra mim. O que é o trono? O que o trono simboliza? Poder. É. O trono foi montado com as espadas de todos aqueles que se levantaram contra o conquistador, né? Exatamente. Como diria Cersei, poder é poder. E no Jogo dos Tronos, ou você ganha ou você morre. Bela frase essa. E ao contrário do Senhor dos Anéis, que o foco é guerra, é luta, é heroísmo, o foco do Game of Thrones é o jogo de poder, o jogo político pra conquistar o Trono de Ferro. O autor até evita um pouco a questão de guerra, a questão de batalha, né? Nem se descreve. Na HBO, isso é mostrado porque é super cinematográfico, né? Eu falei que ele evita um pouco pra ser bonzinho com ele, né? Mas tudo bem. Tá, mas então assim, eu tenho um problema muito grande, cara, de localizar no espaço as famílias e os reinos e tudo mais. É algo meio complicado mesmo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o livro foi ler todas as cidadezinhas, todas as coisas que tem no mapa, né? Que tem na capa e na contracapa. Primeiro, arranja uma eco bag. Porque se você vê no transporte público de São Paulo como eu, principalmente quando você chegar no Tormenta de Espadas, que aquela porra pesa 1,2 kg, carregar aquilo na bolsa vai deixar você tipo com um torcicolo. Leve-a numa eco bag separada. Ou compre a versão digital, né? Se você não gostar de papel. Ou achar muito pesado. E depois é foda ter uma estante pra comportar isso tudo, né? Tanto assim, quando eu vi ele primeira vez na livraria, eu olhei assim, Crônicas de Gelo e Fogo. Olhei o tamanho do livro, Crônicas, tá bom. Tá, acredito que são crônicas. Né? Mas depois que eu comecei ali, que eu vi que são os capítulos são divididos por pessoas e são bem curtinhos, aí eu comecei a entender o porquê crônicas, talvez. Eu acho que é por isso que é crônica, inclusive. Sim! E todas as famílias, cada uma tem o seu respectivo brasão, né? Pra Mariana ficar feliz, o brasão. O brasão dos Baratheons é o viado coroado, né? Oi! Don't be a drag, just be a queen. Cara, você tem que admitir que o Robert Baratheon é muito foda, né? Tá certo que depois dele ter conquistado o trono, ele deu aquela relaxada, né? Mas... Deu. Mas ele é muito foda pra frente, muito foda pra trás. Ah, ele foda pra frente, né, meu? Que ele pega só as cocotinhas de Osteros lá, né? Olha, segundo a Cersei... E a gente também tem o leão, que são os Lannisters, o lobo gigante, que é o brasão dos Starks, a lua e a águia, né? A águia caindo assim meio pra lua, metade da lua ali, que são os Arryn, e são os senhores do vale. Tem os Targaryens, que o símbolo deles é o dragão de três cabeças, né? Que simboliza Aegon, Visenya e Rhaenys. E os Greyjoy, que é o Kraken, a lula gigante, por favor, Greyjoy, né? Greyjoy, no primeiro livro... Né? Eles não são nada. Depois que a gente vai conhecer no segundo livro... Falta os Martell, os Tyrell... Não. Tá faltando brasão aí nessa porra. Deixa eu continuar aí. A gente tem os Tyrell também, que o símbolo, o brasão deles é uma flor, que são os senhores do Jardim de Cima. Aí mesmo já ia perguntar, porque até então eu só vi animais nos brasões. E... Então quer dizer que tem outros elementos também? Sim, é tipo, principalmente casa menor não pega tanto animal, assim. Por exemplo, as casas menores do norte, a gente tem os Boltons, que é um... cara... Que esfola? É, um homem esfolado. O brasão deles é um homem esfolado, tá ligado? Os Boltons do Norte. Eu, como uma Greyjoy, eu sei muito bem o que é isso. É verdade. Tá, mas só pra deixar bem claro, isso vem depois do segundo livro, né? Exatamente. A maioria dessas casas, tipo, no primeiro livro a gente fica mais também, tem os Tully, eu não sei se eu falei dos Tully, mas é... o brasão deles é um peixe com fundo azul, sabe? Tipo, como se fosse uma garopa. Tá, e fazendo uma pergunta retórica, tá? O que significam os brasões... Ué, são os símbolos da família. Porque não é só brasão, tem o lema junto com o brasão. O brasão é o que você carrega na bandeira ali durante a guerra. Só que o lema guia a família, é o que carrega aquele nome. Então, basicamente, resumindo, um brasão e um lema definem uma família, sim, né? Sim! When you play the Game of Thrones, you win or you die. Eu acho que a gente pode puxar um pouco agora pra parte da narrativa do livro, do como ele é escrito, como a história é contada, né? Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu achei o desenvolvimento da leitura muito bacana, porque ele lembra o Tolkien, mas sem a parte do sono, né? Então, tu consegue ler e te se empolga, porque os capítulos são curtos também. Então, tu termina um, já quer ler o próximo. Você tem que pensar o seguinte, né? O Tolkien, ele era um acadêmico, ele era um estudioso da língua. Então, ele explorava as palavras. O Martin era roteirista de tipo programa de TV. Óbvio que ele vai fazer um texto mais dinâmico. É, outra coisa que diferencia muito o George do Tolkien, né, é a questão de que no livro do George, acho que é muito batido isso também, é, não existem vilões e mocinhos. Não tem essa definição muito, muito clara de quem é do bem. Não há maniqueísmo. Exatamente. Existe o lado bom e o lado ruim de todo mundo, né? O que é mais fidedigno com o mundo natural, digamos assim, com o mundo real, né? É, principalmente depois do quarto livro, isso daí fica mais forte ainda, tipo, fica bem mais marcado nas Crônicas de Gelo e Fogo. Outra coisa que eu acho muito legal também nesse livro é que, apesar de ele ser em terceira pessoa, né, ele consegue focar muito bem no personagem, cara. Isso eu acho fantástico, assim. Mesmo não tendo aquela parte do pensamento em primeira pessoa, do narrador, da história, no caso, ele consegue muito bem colocar o ponto de vista de cada personagem na história, né? Acho que é um ponto bem, bem forte também. Ainda mais a questão de ele não se prender muito à cronologia, né? Ele vai num capítulo, já que o capítulo tem o nome de um personagem, e já que esse capítulo ele descreve só o ponto de vista daquele personagem, ele consegue se estender muito pra frente e pra trás. Então, não é, tipo, uma ordem cronológica de eventos. Até tem uma linha, uma coluna, digamos, que rege o livro todo, mas ele tem uma liberdade maior, poder ir um pouquinho pra frente e voltar um pouquinho pra trás, né? Exatamente, cara. Isso fica bem claro com os capítulos da Daenerys, que como é lá do outro lado do oceano, você nunca sabe ao certo em que momento que tá acontecendo. Mais pra frente, também, pra quem se interessar e ler os outros livros, vai perceber que ele coloca numa folha antes de começar o livro, dizendo exatamente isso que o Marcelo tava falando, que, tipo, nem todos os capítulos, nem todos os personagens estão vivendo o mesmo tempo, tá ligado? O que eu pude perceber como ele faz série, é, geralmente a série aparece uma cena, depois aparece outra, e são as duas ao mesmo tempo, né? Só que elas vêm uma atrás da outra, porque não teria como mostrar, dividir a tela no meio. Então, ele segue uma cronologia, mas alguns capítulos ele tá ao mesmo tempo que um capítulo anterior, por exemplo. Isso foi o que eu entendi, né? E falando em série, como é que vocês veem a comparação da adaptação dos livros pra TV? É impossível você captar 100% do que o livro passa. Porque existe o estilo do autor, existe o sentimento do personagem, o que o personagem tá pensando. Então, quando você vai pro meio audiovisual, é impossível você transmitir tudo isso. Então, assim, como é que você vai transmitir que o Hobby tá lá pensando assim, meu, essa puta dessa minha mãe não cala a boca, deixa eu decidir ser rei sozinho. No meio audiovisual, eles transmitem esse pensamento como? O Hobby contrariando a mãe e pedindo pra, tipo, falando pra prenderem ela por ela ter desacatado ele, que é uma coisa que não existe no livro. Eu achei uma adaptação muito boa, assim, passa mais ou menos 100 páginas pro episódio, pelo que eu pude perceber. Não é regrado, assim. É, em média, assim, pelo que eu pude perceber, mais ou menos 100 páginas. E como eu falei no outro cast do Poderoso Chefão, cara, o Poderoso Chefão pra mim é a melhor adaptação de cinema que existe. Só que é um saco, eu li o livro, fui assistir o filme e não consegui, eu dormi, cara, porque é exatamente igual fala por fala, vírgula por vírgula. Então, a adaptação tem que ser adaptada mesmo, não tem como transcrever o livro. Senão faz um audiobook, né, cara? Eu acompanhei um exemplo muito bom esse fim de semana, porque assim, eu fui lá pro Esteroteco de Vitória, na volta o voo saía de Vitória pra Confins em Minas, aí rolava tipo, sai na aeronave, espera 2-3 horas pra vir o próximo voo, aí pegava o voo pra ir pra Guarulhos em São Paulo, enfim. O que que eu tinha pra fazer no aeroporto? Eu comprei o livro Lado Bom da Vida, fui ler, porque o filme ele divide bem a visão do cara, a família e a visão da menina, certo? Sim. Só que no livro é narrado em primeira pessoa do personagem do cara. Praticamente não tem a menina. E o irônico é, quando o David Rush adaptou o roteiro, além dele ter mudado vários pontos da história, ele equilibrou os dois lados e deu um destaque, assim, que é a Jennifer Lawrence que ganhou o Oscar de melhor atriz. Claro, então é uma coisa que cabe ao diretor fazer. Voltando pro Game of Thrones, lembrando aos fãs chiitas, mas não é igual o livro. Tudo passa pelo crivo do Martin. Tudo o Martin aprova. E ele era roteirista de TV. Ele que sabe que muita coisa que ele escreveu, pra funcionar da tela, tem que ser de outro jeito. Então não adianta fã chiita me encher o saco. Fã chiita do Tolkien, eu até concordo. Porque o Tolkien morreu achando que ninguém nunca ia fazer um filme bom dele. Mas é que naquela época o Peter Jackson não tinha nascido. É assim, eu concordo um pouco com vocês dois, assim, tem muita diferença. Muita não, mas tem alguns pontos diferentes realmente. Mas tanto a série quanto o livro tem morte, tem violência, tem sexo, tem questão política. Mas o série da série eu acho que é imprevisível, que é a parte surpreendente do autor, sabe? Quando você menos espera, alguém série... morre. Isso, essa questão de desapego dele, né? Não é quando você menos espera. Aquele personagem que tá lá se dando bem, você tá torcendo pra ele, uhul, você curte o cara, ele morre. Então, é a diferença do Crônica de Gelo e Fogo pro Walking Dead, né? Walking Dead primeiro faz odiar o cara, e no Guerra dos Tronos ele faz tu amar os personagens e matar ele. Mas assim, tipo, o que eu acho que pegou muito pra mim na questão de série e livro é que, como eu já conhecia a série, eu já vi a série antes de ler o livro, eu achei um pouco cansativa a questão, faltou essa parte surpreendente, gente, sabe? Eu tomei uma atitude. Não faltou nada. Porque quem leu o livro, a forma como o Barristan se apresentou no primeiro capítulo da terceira temporada, você cai de joelho. Eu achei a melhor cena do primeiro episódio da terceira temporada, sendo que é uma cena que não existe no livro. É, então, eu até perguntar pra vocês como é que acontece do segundo livro em diante, mas eu acho que o primeiro é muito fiel à série. Sim, assim. O primeiro é fiel. Ele tem muita coisa parecida. O segundo já se distancia um pouco em alguns núcleos. Agora, a partir do terceiro, mano, queima. Queima rolou os livros, porque a gente tá totalmente imprevisível, assim. O que eu acho bom, que é o caso do Walking Dead. Porque não, como é o positivo, Walking Dead tem, por exemplo, Daryl, que é o melhor personagem da série, não existe no quadrinho, você espera uma surpresa a qualquer momento. Aí não fica aquela coisa de chata de, ah, eu já sabia o que ia acontecer. Não. No caso de Game of Thrones, você lê os livros, você não sabe o que vai acontecer, porque vai mudar. É, o que eu ia falar agora, assim, que eu tinha decidido, então, parar de ler e só ver a série, né? Mas já que tem essa questão de mudança, então, quem por sabe... Por isso que eu falei do lado bom da vida. Porque pra mim foi legal ter lido o livro e visto o filme, e as duas coisas se completam. Com Game of Thrones vai ser a mesma coisa. Lê o livro, vê a série, e as duas obras vão ser complementares. Exatamente, porque muita coisa, principalmente na primeira série pro primeiro livro, aquela parada que a gente tava conversando ali de o escritor, ele conseguiu mostrar, consegue mostrar muito bem o que os personagens estão pensando, e isso a série não consegue mostrar. E tem umas paradinhas assim no primeiro livro que, se você for pegando assim, principalmente do Eddard Stark, nossa, você começa a imaginar muita coisa assim, ó, pô, isso daí que ele tá imaginando, esses sonhos que ele tem, tá ligado? É tudo bem bacana, assim, então eu acho que um complementa bem o outro. Eu vi primeiro o seriado do que ler os livros, né? Eu vi a primeira temporada e fiquei apaixonado. E daí eu fui atrás e li os 5 livros em questão, assim, ó, tipo, muito rápido. Li tudo assim, ó, 2 vezes já cada livro, na verdade. E tirando algumas exceções, tipo Khal Drogo, etc, eu acho que os personagens são muito bem construídos, né? Isso na primeira série, primeira temporada da série. Os cenários são muito bem feitos também, sem contar a trilha sonora, que é fantástica, né? Aquela musiquinha de introdução da série é fantástica, assim. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Mas então, gente, conclusões finais. Indicam o livro, não indicam? É, veja a série, depois lê o livro, vice-versa. Fiquem à vontade. E também já falem de onde encontram vocês. Mariana Bonfim, por favor, fique à vontade. Seguinte, galera. Eu vou recomendar, então, vocês que são fãs de Game of Thrones, pra vocês curtirem, facebook.com/westerosteco. Vai estar o link aí no post. E aí vocês ficam antenados no Westerosteco, que é um evento onde a gente promove encontros de fãs de Game of Thrones em bares pelo Brasil todo. A gente já fez Curitiba, São Paulo, Rio, Vitória. Mês que vem já tá confirmado em Teresina, no Piauí. E aí vai começar um monte pelo Nordeste, depois desse de Teresina. E aí, pra saber a agenda, se vai ter o Westerosteco aí na sua cidade, só curtir a página. A gente faz tudo em parceria com o Game of Thrones BR, o fã clube oficial da série do Brasil. E o evento é bem legal pra justamente a gente se reunir em um bar, onde crianças de verão não entra pra poder beber e conversar os spoilers e as teorias conspiratórias da série. Muito bem. Eu só queria que explicasse um pouco por que é Crônicas de Gelo e Fogo. É o seguinte, toda a obra, falando um pouco daquela coisa de Joseph Campbell, do poder do mito, tudo tem o bem, o mal, o yin e o yang, etc. Por mais que os personagens sejam dúbios, o personagem principal é o Westeros. Esse é o personagem principal da série, onde está reinando o caos, onde ninguém é totalmente bom e nem totalmente ruim. Não existe um polo, não existe um norte e um sul. Por isso que as estações do ano são desreguladas. Se você pegar o mapa de Westeros, o norte não é a mesma coisa do sul. Então, o que daria equilíbrio a isso? O gelo e o fogo, o inverno e o verão. Então, assim, ainda não tá muito claro quem é esse fogo. Se é Rolor, se são os dragões, se é tudo ou tudo isso. Quem é o gelo? São os Stark? São os outros? São a muralha? Então, provavelmente em Westeros, que esse gelo e esse fogo vão se encontrar, que ainda não ficou claro o que vai representar de fato essas duas coisas, e a partir do encontro desses dois, que o equilíbrio vai voltar pra Westeros. Essa vai ser a conclusão da saga. Como isso vai ser conduzido, só o Martin sabe. Ou melhor, ele, o assistente, os produtores da série. é bom lembrar, né? Eu acho que, tipo, todo mundo deve ler os livros, assim, que se é apaixonado pela série, nossa, leia os livros, porque eu digo assim, ó, não precisa ler o primeiro livro, pode partir aí do terceiro livro. Pode ler o terceiro livro em diante, que se você acompanhou as duas primeiras temporadas, você vai entender, sabe? Você vai conseguir estar na pegada do terceiro livro. E eu já tô vendo que a terceira temporada vai ser muito diferente do terceiro livro. Isso eu já percebi no final da segunda temporada, porque muitos personagens estão sendo introduzidos agora na terceira temporada e eram pra ter sido introduzidos na segunda temporada, né? Eu acho que, assim, a série te dá uma boa base, assim, como a gente discutiu também no cast do Clube da Luta. Tu ter assistido antes não tem problema nenhum, porque o livro vai complementar muito mais a tua percepção sobre a história. Tanto que eu falei ali um pouco mais cedo também nesse cast, que cada episódio pula em torno de 100 páginas. Então, o que tu leria em 5 horas de livro, tu assiste em 40 minutos. Então, o livro te complementa muito mais, te dá muito mais detalhe. Vale muito a pena, se tu é fã da série, se tu já assistiu as séries, tu pegar o livro e ler e descobrir muito mais que esse mundo de Westeros tem pra apresentar. Cara, eu acho assim, que esse livro ele é muito mais denso do que a gente falou aqui, né? Lógico, a gente se prendeu mais a famílias, a questão de brasões e tudo mais, né? A sinopse central mesmo, o plot central da história, mas ele é muito mais denso do que a gente falou aqui. Tem questão de estações diferentes, como a Marina dá uma pincelada, tem questão da ameaça desconhecida que vem do norte, né? Aquela questão do sobrenatural também. Mais à frente, pra quem vê a série, quem acompanha a série, sabe que tem uma pegada fantasiosa mesmo de dragão, enfim, de lobos e coisa e tal, né? Que eu vou evitar pro spoiler, mas tem isso. São 7 livros, a gente tá falando de primeiro livro só, que é pra motivar o pessoal mesmo a ler. Eu falei, né, que eu acho que o livro ele perde um pouco pra quem já viu a série, por questão de surpresa, questão de ser mais esperado, né? Não tem aquela, meu Deus, isso não imaginava acontecer, que é o ponto forte do autor. Mas eu acho também que tem muita diferença, como o Ramon falou, como o Diego falou, como a Mariana falou. Tem muita coisa que acrescenta ler o livro e coisas que vão agregando. De repente, essa ideia que tu deu, Ramon, de ler a partir do terceiro livro, cara, faz toda a diferença, né? Tira essa parte, digamos, chata, essa parte mais do mesmo, rever alguma coisa que tu já conheceu, né? Então, de repente, se você já conhece muito bem a primeira e segunda temporada da série e tá afim de marcar de vez nos livros, cara, pega o terceiro livro que eu confio no Ramon. Ramon, então aproveita aí, cara, pra falar do Locotopia Cast, cara, da tua nova aventura aí na podosfera. É verdade, a gente tá gravando lá, começou a gravar o Locotopia Cast, que vai ser um especial, vai seguir os episódios de Game of Thrones na terceira temporada, e todo episódio do podcast vai ser direcionado ao episódio da série que foi lançado na semana seguinte, né? Então, se você quer, tipo, é um papo de bar, é um papo bem descolado, onde a gente solta, às vezes, alguns spoilers, né? Às vezes, quase sempre, em todos os minutos. É, e vai comentando sobre o que acontece, o que deveria ser diferente do livro, o que a gente esperava daquele momento, daquela cena, entendeu? Então, é um papo bem descolado que desmembra o episódio nos seus respectivos núcleos e comenta sobre ele. Então, já fica a dica de que se você não assistiu o episódio ainda, não escute, né? Primeiro assiste, pra depois discutir com a gente. Exatamente. Lembrando que o livro é um episódio inicial. Você que não conhece a série, espero que tenha se interessado pra ver a série ou pra ler o livro, enfim. E você que já é um admirador mais, digamos, experiente de George R.R. Martin, né? Dá uma ouvida no Locotopia Cast, que vale muito a pena. O Ramon tá com mais pessoas lá que são fanáticas também. Então é um papo de outro nível, né? Com uma outra galera, uns bizarros, outros não, mas é um papo bem descolado, assim. Um papo bem divertido. Assim como é o Westeros, né? É verdade. Bem diversificado, né? Mas vale a pena o play com toda certeza. Mas então o cast de hoje fica por aqui. Muito obrigado, Diego, Ramon, Mariana. Espero que todos tenham gostado. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo LivroCast. We can't allow overtake us. We are the chemicals. Free will is arson. Cara, a música dessa série é muito foda, né? Não, tem que ser a do Jigglypuff. Tiga, Tigalipa. É Pokémon agora? Não, vocês nunca viram a versão? Tiga, Tigalita, Tigalita. Não, eu vi a versão muito bacana essa semana na internet. Foi a música do Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa, essa foi a melhor da semana, cara. Muito foda. Cara, mas é sério que tem uma do Jigglypuff? Sério? Essa eu não conheço. Deixa eu achar pra você. Meu Deus, cara. Eu não gosto de internet, então eu não fico buscando essas coisas. Vai, ouvam aí. Deixa eu ouvir. Então, o Ramon saiu de Floripa, foi pra Argentina e não mudou nada, cara. Continua sentado na frente do computador. Pois é. Como é que é a cidade, Ramon? Não sei, cara. Os endereços são os mesmos. O Google não mudou nada. Eu não sei. Eu sei do aeroporto até a minha casa, isso. Meu Deus. Pera aí, deixa eu ver. Deixa... Caralho. Mas tem gente que tem tempo, né, no mundo, cara. Cara, tá vendo? Muito foda. Ai, e pior que o Jigglypuff sempre foi meu Pokémon favorito. Quando eu vi a versão, então. Cara, eu vou até salvar pra linkar no cast depois, que meu Deus do céu, velho. Usa o áudio no cast, meu, na edição. Certeza, tipo, encerra com isso, né? Pra vocês irem dormir depois de falar... Gente, galera. Caralho, velho, sério, demais. Parabéns pra quem fez isso.